Arlindo Cruz, Mauro Júnior, Xande de Pilares. E a madrinha do samba, Beth Carvalho, gravou. Meu samba é de arerê. Meu samba tem muita axé, é ver, vem dizer no pé. Escute o som do tantã, tem samba até de manhã. Pra curar o desamor e a tristeza afastar. Você que nunca sambou, se liga, tem que sambar. Meu samba é de arerê, quem samba não quer parar. Na hora do vamos ver, meu samba é ruim de aturar. Tem um tom de resolver, deixa tudo no lugar. Você que nunca sambou, se liga, tem que sambar. Vem! Meu povo! Samba até de manhã pra curar o desamor que não basta. Você que nunca sambou, se liga, tem que sambar. Meu samba é de arerê, quem samba não quer parar. Na hora do vamos ver, meu samba é ruim de aturar. Tem o dom de resolver, deixa tudo no lugar. Você que nunca sambou, se liga, tem que sambar. Ah, mulher, meu povo. Bobeira no movimento, sei que tá marcando, a massa tá sacando. Tamo ligado no procedimento, simpática, bruto, não é do justo. Dos irmãos não se desfaz, errado vira, se acha esperto. Só fortalece quem tem mais, o tempo é remédio. Proceder se mostra no dia a dia. Carroçada, simpatia, está virando epidemia. Eu falei uma vez, tô muito bolado e novamente vou falar. Pra curar safado é bom, tá ligado, passo minha bala de AK. Por isso que eu digo, cuidado comigo, meu bonde bolado é um perigo. Garoto metido, recado cheira de bandido. Porque ele vive na sombra do patrão. A gata vagabunda, sua profissão. Confunde ganância e ambição. Simpatia, comédia e vacilação. Beirando o movimento, sei que tá marcada, moça tá sacando. Tamo ligado no procedimento, simpático e afinando junto. Os irmãos não se desfaz, ligado vira, se acha esperto. Só fortalece quem tem mais, o tempo é remédio. Proceder se mostra no dia a dia. Carroçada, simpatia, está virando epidemia. Eu falei, eu tô muito bolado e novamente vou falar. Pra curar safado é bom, tá ligado, passa na bala de AK. Por isso que eu digo, cuidado comigo, meu monte de bola deu perigo. Comédia, fudido, garoto metido, recado cheiro de bandido. Porque ele vive na sombra do patrão. A gata vagabunda, sua profissão. Confunde ganância e ambição. Simpatia, comédia.